Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é sábado, dia que o Senhor, um dia depois do Senhor completar a sua criação e um dia que ele separou para o louvor da sua glória. Na verdade, a Bíblia diz que em todo tempo nós devemos louvar o Senhor. E hoje também é mais um dia para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Dessa maneira, nós vamos meditar em Atos capítulo 13. E como o capítulo é muito longo, irmãos e irmãs, nós não vamos fazer todo o rodapé, mas na medida em que formos notando na leitura do texto alguma palavra mais enfática para as nossas vidas, nós vamos compartilhando com você, tá bem? Espero que seja um dia abençoado em nome de Jesus. Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária, momento histórico nesses 2000 anos. Foi a primeira viagem missionária da igreja primitiva. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam, jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Amados, primeira palavra: quando a igreja está orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, o Senhor vai separar alguns, vai levantar alguns para um trabalho missionário fora da sua igreja local. Eles eram da igreja de Antioquia. E eles foram separados para um trabalho missionário. Nem todos nós vamos sair das nossas igrejas locais. Pelo contrário, precisamos ter igrejas fortes, estabelecidas por todo o mundo. Mas alguns serão separados para o campo missionário fora da nossa igreja. Imaginem só, se cada uma das igrejas locais, vamos visualizar isso agora. Se cada uma das igrejas locais no mundo inteiro separarem dois ou quatro missionários, quantos missionários nós podemos ter no mundo inteiro anunciando o Evangelho de Jesus? E que assim seja até a volta de Jesus. Versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Esse mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibais, a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elima sentiu como um nevoeiro o encobrisse os seus olhos e ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse o guiar pela mão. O procônsul, observando profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Uma segunda palavra, irmãos. Paulo e Barnabé e os irmãos missionários tinham autoridade do Espírito Santo, como nos mostra o versículo 4. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo e aí navegaram para as localidades aqui mencionadas. João Marcos, onde a igreja se reuniu na casa dos seus pais para orar, para jejuar, para buscar o Espírito Santo, onde Jesus serviu a última ceia ou a primeira santa ceia de um novo tempo, também os acompanhou nessa viagem. E um outro destaque aqui nesse trecho da palavra, nessa perícope, é o nome que se dá, entre essas divisões, que foram postas a posteriori, encontraram um falso profeta. E diante desse falso profeta, Paulo não hesitou. E nós precisamos ser essa igreja que tem poder e autoridade. E Paulo deu uma ordem. E ele ficou cego a partir daquele instante da ordem de Jesus. Então, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, não é pela nossa vontade, nem pelo nosso querer, mas pelo Espírito Santo. E encontrando uma resistência maligna que tenta impedir do Evangelho ser anunciado, em espírito e em verdade, temos que ter autoridade, se não para mandar a pessoa ficar cega, mas para que se cale, repreendendo, não permitindo que a pessoa continue. Estávamos abrindo um núcleo familiar, um trabalho em célula, e tendo aberto esse trabalho numa cidade vizinha, de repente, uma pessoa começou a interferir enquanto eu ministrava. E na mesma hora, o Senhor me deu uma palavra firme e direta com relação àquilo que era a palavra do Senhor. E essa pessoa não falou mais. Mas no final da reunião, me procurou para pedir oração. Irmãos, nós temos que ter essa condução do Espírito Santo e temos que ter autoridade para repreender o maligno nos seus intentos. A partir do versículo 13, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Esse foi o motivo da controvérsia entre Paulo e Barnabé e a decepção com João Marcos naquele momento. Paulo se decepcionou porque ele abandonou a viagem missionária logo no início. Muitos abandonam a obra missionária desde o início porque ainda não estão preparados para tal. Precisamos pensar bem, orar muito, jejuar e saber qual é o preço de você se envolver com a obra missionária para que não haja desistência e nem para que venhamos a decepcionar o corpo de Cristo e ao Senhor. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia, na Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Claro, israelitas, e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi: o Deus desse povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, onde os libertou com um braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos. Na verdade, irmãos e irmãs, 430 anos exatamente. Quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Eles continuaram a tarefa missionária, foram de lugar em lugar, e a primeira estratégia de Paulo, que pode ser a nossa estratégia também, ele ministrava nas sinagogas dos judeus. Ele começava pela sinagoga, pelos seus patrícios. Nós também podemos sempre, onde chegarmos, buscar irmãos e irmãs em Cristo Jesus para começar por ali um trabalho missionário. Foi assim na cidade ao lado aqui, onde nós começamos, e estamos para inaugurar agora, no início de julho, oficialmente, a nossa segunda igreja nesse campo. Cito isso, mas todas as denominações certamente também têm a sua estratégia de avanço missionário. Só reforço que a estratégia de Paulo era procurar os seus patrícios para começar o trabalho, embora ele já se dirigisse aos gentios, aqueles que não são israelitas. E começou a contar a história do Êxodo. Guardem uma coisa e não esqueçam mais: o episódio do Êxodo, o que aconteceu no Êxodo, a libertação do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, é um texto-chave para toda interpretação bíblica. Repito, a libertação do povo de Israel do Egito é um texto-chave para toda a interpretação da Bíblia. E ele começou a ministrar a palavra a partir daí. Também menciona nesse trecho a Saul, dizendo que ficou durante 40 anos. 40 é um número simbólico, assim como 400. Por isso que Paulo fala 400, depois 450. Na verdade, foram 430 anos. É que Paulo está querendo dizer um período 400, 4, 40, 400, também representa, tem outros significados, mas só para esse momento, para você entender, um tempo de provação, um tempo de tribulação, um tempo de deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto, um tempo de busca da presença do Senhor, um tempo de quebrantamento. São vários símbolos com esse número. E os judeus entendiam claramente essa questão, porque para eles as palavras e os números estavam associados em significado. Ou seja, as palavras tinham uma representação numérica, para você compreender. E os números, em si representavam conteúdos. Então, isso aqui não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com azar, não tem nada a ver com superstição. Era uma forma de expressar a linguagem, tá bem? Uma maneira de se comunicar um conteúdo. E por isso, Paulo trabalha com esse conceito que os judeus dominavam, a maioria, pelo menos. Bem, ele chega em Davi e da descendência desse homem, da descendência de Davi, da raiz de Jessé, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, levantado para fazer a sua vontade. E da descendência de Davi vem o libertador definitivo de Israel, a glória de Israel e a salvação para as nações, que é Jesus, o Senhor. A ele toda a glória. Aleluia. Então, Saul foi levantado, mas foi um tempo difícil para Israel, porque ele começou bem, até recebeu o Espírito do Senhor. Mas depois caiu. E Davi, durante a sua trajetória, também cometeu erros, mas o seu coração não se desviou do Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e demonstrou o fruto do arrependimento, voltando para o caminho e conduzindo o povo de Israel a um período inigualável em sua história. E da sua descendência, então, vem Jesus. No versículo 24, para você acompanhar. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Aqui ele se refere a João Batista. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: Quem pensais vós ser eu? Ou que eu sou, seríamos na linguagem que nós dizemos hoje. Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão e vós não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, do versículo 24 até o 30, depois de ter mencionado o Êxodo, depois de ter falado da passagem rapidamente de Saul até Davi e Jesus como descendente de Davi, então ele conta a história, ele relembra a história para aqueles que conheciam e conta a história da vinda de Jesus como aquele que era maior que João Batista, o verdadeiro Salvador de Israel e o verdadeiro Salvador de toda a humanidade, e diz então no versículo 30 que Deus o ressuscitou dentre os mortos, falando da ressurreição. Tentaram, né, mataram a Jesus, tentaram interromper a sua obra, mas não puderam, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nem a morte poderá impedir que Deus realize a sua vontade, e por isso o Espírito Santo levantou Jesus dentre os mortos. Depois ele apareceu 40 dias, e nós vamos ver isso a partir do versículo 31. Durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos, perdão, as boas novas da promessa confiada a nós, aos nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Assim como está escrito no segundo salmo: Tu és meu filho e hoje te gerei. Paulo, versado em todo o Antigo Testamento, vai citando o Antigo Testamento para mostrar o cumprimento de tudo aquilo que havia sido dito acerca do Messias e de que Jesus, de fato, era o Messias. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição foi declarado dessa forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo, está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição ou corrupção, talvez na sua Bíblia. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. Aleluia! Aqui Paulo chega no ápice da mensagem, quando ele diz que é através de Jesus e somente através de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados. E por intermédio de Jesus, versículo 39, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Já faz aqui uma distinção entre a função da lei, que era apontar a vontade de Deus como um semáforo, mostrar, né, a vontade do Senhor, mas ela não tinha o poder de justificar o pecado. Mas Jesus, com sua morte, com a sua vida entregue no madeiro, se fazendo pecador, se fazendo maldito por nós, na cruz do Calvário, mesmo ele nunca tendo pecado, morreu para que nós fôssemos livres da morte. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Aleluia! E nós podemos ter a sua vida quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E nós podemos ter a sua vida quando nós morremos com Cristo, aceitando a sua morte como substitutiva da nossa morte, e quando nós levantamos com Ele na ressurreição para uma nova vida, através da fé em Jesus e de todos aqueles que puderem também ser batizados. Somos batizados na sua morte, ou seja, morremos com Cristo, ele morreu em nosso lugar para que nós morramos com ele e não tenhamos mais que pagar pelos nossos pecados, e levantamos com ele, ressuscitamos com ele na sua ressurreição para viver uma nova vida plena, abundante e eterna. Versículo 40. Acautelai-vos, pois para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. E aí, Paulo é convidado a pregar mais. O povo ficou impressionado com essa palavra, assim como o procônsul, e é chamado a ministrar mais, que nós vamos ver a partir do 42. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte, que era o dia dos judeus se reunirem. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Esses conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Muitos foram ficando impressionados e muitos já foram se convertendo nessa primeira viagem missionária dos apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, irmãs, isso foi o resultado do impacto da primeira pregação. Pelo impacto da primeira pregação, as pessoas foram chegando. E isso deve acontecer conosco também, que o Senhor permita isso em nossas vidas, que o impacto da nossa pregação vá reunindo as pessoas para ouvir a próxima, e depois ouvir a próxima, e depois ouvir a próxima, e se render diante do Senhor. Entretanto, quando os judeus observavam a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Eu destaquei no capítulo anterior como nós sofremos da batalha espiritual. Deus nos levanta, nos abençoa, nos dá autoridade, mas temos que estar preparados para a batalha espiritual. Versículo 46. Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Então, esse é o processo, irmãos. Quando alguém rejeita a palavra do Senhor, aqui no caso era a questão da universalização da fé. Traduzindo, a palavra veio dos judeus, veio a partir de Israel, mas quando Israel não aceitou totalmente, primeiro o comissionamento que tinha sido dado a Abraão, de que de que a partir dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E quando os judeus se recusaram a se dobrar perante o Senhor Jesus, então Paulo e Barnabé se sentiram guiados pelo Espírito, motivados, perceberam que o Espírito Santo os estava conduzindo agora, não só para ficar restritos a ministrar para os judeus daquela geração, mas também para os não israelitas, para os chamados gentios. Era a forma como os judeus se referiam ao povo não israelita, chamados também de goi, tá bem? Góis, assim como hoje ainda são conhecidos. Então, Paulo e Barnabé tomando a palavra com toda a coragem. Irmãos e irmãs, para fazer a missão é para ter coragem, não é para ser precipitado, não precisa ficar apavorado. Nós vamos passo a passo, ganhando vidas para Jesus. Nós vamos firmando os passos das pessoas, o que nas comunidades em célula se chama de consolidar. Nós vamos consolidando essa fé no Senhor Jesus, discipulando essas pessoas para que se tornem cristãos maduros e um dia possam também ser anunciadores e testemunhas do Senhor Jesus. Eles afirmaram, importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, como mencionei aos irmãos e às irmãs. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Se alguém recusa, você vai ministrar a outros. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou, eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. E aqui você vê o ministério do apóstolo Paulo, do missionário, nosso grande exemplo, servo de Javé. Missionários de Deus, devemos entregar as nossas vidas para que sejam queimadas como velas que iluminam o caminho dos povos, como diz a BKJA na sua nota 17. Eu te constituí como luz para os gentios. E aí a salvação foi anunciada para todas as nações e chegou até nós, irmãos e irmãs. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Olha a expansão do Evangelho. Os gentios se alegraram porque foram incluídos no projeto de amor de Deus, no plano de amor de Deus, do amor de Deus, e foram salvos pela fé no Senhor Jesus e receberam a vida eterna através da sua fé, porque creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem do seu território. Esses, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós vamos encontrar e vamos enfrentar a batalha espiritual. Essa batalha vai ser dura, muitos vão nos perseguir. Todavia, o Senhor é conosco e muitas pessoas vão ser salvas. Você não deve desanimar. Você deve começar como o plantio de uma semente. Plante a semente. E lembre, a semente demora um tempo. Muitas sementes demoram um tempo até longo para brotar. E depois que brotam, vão crescendo e crescendo até se tornarem uma árvore frutífera. O Evangelho é assim. Então não adianta ter uma postura apressada. É preciso ter um sentimento de urgência missionária? Sim, nós temos que anunciar porque Jesus está voltando. Isso é a urgência missionária. Urgência de sair para semear. Todavia, o resultado disso virá com o passar dos anos e você não deve se apavorar. Então, nós olhamos aqui nesse capítulo a primeira viagem missionária, que coisa maravilhosa para nós, para que nós também sejamos motivados a manter essa postura missionária em todo lugar, em todo vilarejo, em todo bairro, em toda cidade, em todos os estados, em todas as nações, manter essa viagem missionária com intrepidez e com coragem, pregar a palavra com poder e autoridade, repreender algum feiticeiro, algum filho do diabo que é inimigo de Deus e que tenta impedir o avanço da obra, repreender mesmo, em nome de Jesus, com todo o poder e autoridade. Pregar o Evangelho. Veja, Paulo teve o cuidado de explicar na primeira pregação todo o processo do êxodo até Jesus. Claro que ele fez resumidamente, como nós estamos fazendo agora. Você não vai em um sermão conseguir falar sobre a totalidade, nem em 1.000 sermões sobre a totalidade do que Deus operou. Mas você vai plantando com cuidado, com zelo, vai esclarecendo para as pessoas que, na verdade, Jesus é o Messias e através dele vem a justificação dos nossos pecados, vem a salvação e quem crer de coração será salvo. Aqueles que crerem o aceitarão com alegria. E aqueles que não crerem, então serão condenados. Que o Senhor levante muitas pessoas, para que, motivados pela palavra do Senhor, possam então aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo essa palavra dizendo aos irmãos, o dom de profeta capacitou os missionários, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para a exposição clara e corajosa da palavra, com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. A primeira palavra é arrependei-vos e crede, é a segunda palavra. Então, a primeira palavra do Evangelho é arrependimento sincero e, portanto, de volta à comunhão com Deus através da fé. Frequentemente recebiam o poder divino para prever o futuro e realizar sinais e maravilhas. Ô, glória! Nós também temos esse poder para realizar sinais e maravilhas. Apesar de raramente serem honrados por todos, eram temidos e até invejados. Mestres recebiam especial capacidade divina para o ensino e instrução do povo, em teologia bíblica e nos princípios de vida cristã. Barnabé foi o primeiro missionário cristão a ser enviado pela Igreja de Jerusalém à Antioquia. Olha que coisa linda! Barnabé enviado de Jerusalém para Antioquia e depois a missão com o apóstolo Paulo a partir de Antioquia. Sua missão foi levar donativos e encorajamento espiritual. Simeão Níger tinha antecedentes judaicos, mas era conhecido por um segundo nome latino, Níger, em latim, negro, devido à cor da sua pele. Lúcio, outro nome latino, como alguns outros pregadores, vinha de Cirene, capital da Líbia. Manaém era hebraico, que vem de Menahem, que significa consolador. Foi irmão de criação de Herodes Antipas e, portanto, conhecia os pensamentos e motivações desse ardiloso e tresloucado monarca judeu a serviço do Império Romano, mas trabalhou pelo avanço da obra. O texto informa que a primeira viagem missionária foi fruto da vontade expressa do Espírito Santo. Enquanto os líderes da igreja em Antioquia serviam, essa expressão no original grego é leitorgel ou leitorgel, que vai dar origem à palavra liturgia, que significa em seu sentido lato, mais do que simplesmente liturgia, e sim qualquer obra humana realizada em nome do Senhor. Então, todos nós temos que ser liturgos. Todos nós temos que realizar essa liturgia. Qual liturgia, pastor? A da igreja A, B, C ou D, ou da sua, ou da outra? Não, não, não. Liturgia no sentido de servir, servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria e comunicar o evangelho da salvação. Comunicou-lhes o Espírito Santo por meio dos profetas que separassem os mais dedicados, os mais perseverantes, acrescento eu, e melhor preparados, homens de Deus, para uma missão que o próprio Senhor havia planejado, para que seus servos executassem. Aqui tem uma coisa importante, irmãos. Os mais dedicados, sempre nós teremos pessoas mais dedicadas, nós teremos os mais preparados, e temos aqueles que também foram comissionados, que tem um dom que Deus concedeu a eles para que realizem essa tarefa. A função dos outros irmãos, das irmãs, é orar por eles, porque o trabalho missionário se dá e se sustenta através da oração. A outra função é contribuir com eles para que possam realizar a obra missionária e não passem por necessidades, pelo contrário, tenham todas as condições de realizar a obra. Em algumas igrejas e organizações paraeclesiásticas, hoje em dia, parece que os irmãos planejam ações ministeriais para que o Senhor as execute. Não pode ser assim. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não somos nós que planejamos e dizemos: ó, Senhor, o Senhor tem que concordar com a nossa direção. Não, é o Espírito Santo quem nos impulsiona, quem nos motiva, quem nos comissiona, e nós obedecemos ao Espírito. A imposição de mãos aconteceu com os missionários. Era um ato cerimonial que indicava um compromisso espiritual e material da igreja para com a vida dos missionários comissionados e enviados ao campo. Essa designação, comissionamento, era precedida de jejum e oração. Então, a imposição de mãos é muito importante. Por outro lado, não pode ser feita a revelia, não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita precipitadamente. É preciso se verificar todo um preparo, todo um processo, toda uma dedicação, toda uma disposição, todo um chamamento da pessoa para que ela aguente a pressão que será a saída do seu local de origem e a realização do seu trabalho missionário em outro lugar. Chipre era a cidade natal de Barnabé, grande ilha ao sul da Turquia, na época rica na prospecção e exploração comercial de cobre. No Antigo Testamento era conhecida como Quitim. Os missionários obedeceram ao mandato messiânico e ofereceram o evangelho, primeiramente aos judeus, como diz Romanos 1,16. João Marcos foi como auxiliar, no original grego, huperetem, que significa ministros da palavra. Eles eram ministros da palavra, como aparece em Lucas capítulo 1, versículo 2. Esses auxiliares eram professores, como hoje são conhecidos, por exemplo, na Igreja, Católica, os catequistas, da palavra catequese, né? Professores, ensinadores, autorizados pelos líderes da Igreja, que, como Marcos, foram testemunhas oculares dos acontecimentos históricos da vida de Jesus Cristo. O nome de Saulo eu já mencionei numa outra ministração, mas se você não ouviu, vem da expressão hebraica Shaul, que significa pedido de Deus. Era costume se usar um nome recebido na infância. No caso de Saul, de ascendência judaica. E outro atribuído na fase adulta por algum motivo especial. Como Saulo também era cidadão romano, passou a ser chamado de Paulo. Não é só por isso, mas também para se desvincular do nome Saul, que no caso de Israel, embora significasse pedido de Deus, Saul tinha encerrado a sua carreira como rei de Israel em desagrado a Deus. Então, essa mudança tem um significado duplo. E algum nome outro era recebido na idade adulta, tá bem? Como nós mencionamos. Saulo também era cidadão romano e passou a ser chamado de Paulo, um nome latino de origem grega, cujo significado é de baixa estatura ou pequeno. Ele era de baixa estatura. A partir de agora, em Atos, Saulo será chamado por seu segundo nome ou sobrenome Paulo. Paulo. Agora, a partir de agora, você vai ouvir Paulo, especialmente por causa de sua atitude cheia do Espírito Santo, corajosa, persuasiva na evangelização do oficial romano e governador de Chipre, Sérgio Paulo. Essas características, bem como a visão e dedicação em pregar o evangelho para os gentios em todo o mundo, marcaram a vida e o ministério do apóstolo Paulo até a sua morte, quando foi decapitado. Paulo usa um dos significados do nome de Elimas, o mago aqui, que em hebraico pode ser traduzido como sábio ou mago ou feiticeiro, para fazer um jogo de palavras com o mesmo nome em aramaico, Bar Jesus. Bar quer dizer filho, filho de. e Jesus, que significa Javé salva, ou Jeová salva, o mesmo nome de Cristo, para enfatizar que ele era a personificação da mentira. Na verdade, ele não era filho na fé de Jesus, ele era um mentiroso, um feiticeiro, um mago, e que queria enganar as pessoas com a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Pois se fazendo passar por sábio e filho de Jesus, era na verdade filho do diabo e, portanto, um enganador. Quanto à Perge, mencionada aqui, ficava na costa sul da região que atualmente pertence à Turquia, onde havia alta incidência de malária. Para alguns estudiosos ligados ao Comitê Internacional de Tradução da King James, esse foi o espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Isso é uma hipótese, isso é uma possibilidade, não é uma afirmação. Uma região mais saudável na época encontrava-se em Antioquia da Pisídia, localizada cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. A razão pela qual Marcos deixou a companhia dos missionários e decidiu voltar à igreja em Jerusalém jamais ficou clara. Ninguém explica por que ele abandonou a missão no meio do caminho, mas isso certamente desagradou a Paulo e isso gerou um problema entre Paulo e Barnabé num primeiro momento, mas depois eles todos se reconciliaram e Marcos foi útil no final da vida de Paulo, já reconciliados. Isso que é o mais importante. Podemos ter um problema aqui, outro acolá, mas precisamos nos reconciliar, irmãos. Não podemos ficar guardando raiz de amargura uma semana, um ano, 2 anos. Tem gente que fica guardando isso 40 anos. Dentro da mesma igreja, nós temos que nos reconciliar. O culto ou o serviço religioso em uma sinagoga se dividia em algumas partes fundamentais. O Shema, uma espécie de convocação solene do povo à adoração do Senhor, pode conferir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A oração pelo líder, a leitura de partes selecionadas do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, no Shabat, no sábado, lia-se também parte dos profetas, o sermão por um membro idôneo da congregação e ou mestre rabino, um rabino visitante, um mestre rabino ou um rabino visitante. Os administradores e chefes das sinagogas eram responsáveis pela escolha e convite aos leitores e pregadores, planejamento e organização dos cultos e outros serviços religiosos, manutenção da ordem e da reverência que nós precisamos manter. Coincidentemente, irmãos e irmãs, o pregador também se chamava Saul e era da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Como Davi foi incapaz de cumprir toda a vontade de Deus, o texto refere-se imediatamente à sua descendência em Jesus. À sua descendência. Jesus, Paulo enfatiza, perdão, incapaz de cumprir toda a vontade de Deus. O texto refere-se imediatamente à sua descendência. Jesus, descendência de Davi, tá bem? Jesus, descendência de Davi. Paulo enfatiza que Davi é o grande vulto do Antigo Testamento, que antecipa a vinda do Senhor Jesus, o único rei capaz de oferecer ao seu povo, toda a humanidade, a herança prometida no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de trouxe, como em algumas versões, os melhores originais trazem a palavra levantou, ao descrever a intervenção de Deus na ressurreição de Jesus. Então ele foi levantado por Deus, pois foi ao ressuscitar dos mortos que Jesus Cristo consumou sua obra como Salvador de todas as raças, povos e tribos, cumprindo a promessa de acordo com aquilo que havia sido prometido. Lucas faz questão de deixar bem claro a inocência de Jesus e dos apóstolos perante a lei de Deus e dos homens, a fim de mostrar aos poderes constituídos do Estado e autoridades legais que o cristianismo não oferecia qualquer ameaça à ordem jurídica das nações. Aí nós temos uma série de citações de Paulo, de textos bíblicos, citações dos Salmos, citações de Lucas, citação do que nós encontramos em Romanos, ou seja, toda uma exposição para se falar da obra redentora de Jesus. E finalmente, irmãos, para encerrar a parte final do capítulo, aponta para a não aceitação, perdão, primeiro para a aceitação de muitos judeus. Muitos aceitaram, muitos creram. E nós já devemos dar glória por isso e antever que isso é um sinal do que acontecerá no último momento que os judeus terão oportunidade. E muitos aceitarão, das 12 tribos de Israel. Eles aceitarão a Jesus como Messias e serão salvos. Ninguém diga o contrário, porque está se colocando contra a Bíblia. Eles serão salvos. E das 12 tribos, hein? Tanto do Reino do Sul como do Reino do Norte, quando houve a divisão, ou seja, de Israel como um todo. Primeiro houve a salvação de muitos. Depois, no final do capítulo, se fala da incredulidade de alguns que se levantaram. E porque eles foram incrédulos, eles não puderam experimentar do gozo dessa salvação. Até que essa graça, a graça do Evangelho, foi anunciada para os não-judeus, os gentios. Irmão, Jesus é o nosso grande exemplo missionário. Ele é o servo de Javé. Como missionários de Deus, nós devemos entregar as nossas vidas. Quero concluir com essa palavra. Nós devemos entregar toda a nossa vida. Hoje é o dia de entregar a nossa vida para que sejam oferecidas, queimadas, como velas que iluminam o caminho dos povos. Devemos ser como luz para as nações, luz para os povos. A tradução desse texto corresponde de forma literal aos melhores e mais antigos originais. E é isso que nós devemos apontar. Finalmente, no na nota número 20, para fechar aqui, o sentido da palavra alegria no original grego tem a ver com o estado de plena satisfação, mesmo em meio a circunstâncias adversas. É isso que acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você nasce de novo, quando você é batizado no Espírito, você recebe essa alegria, esse gozo, essa plena satisfação, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Isso ocorre pela esperança certa, pela fé de que Deus está agindo e no controle de tudo e de todos. Não é apenas um estilo sorridente, ah, eu estou alegre porque isso aconteceu ou aquilo aconteceu. Não. Não é apenas um estilo sorridente, inconsequente e descontraído de ser, mas é fruto de um profundo sentimento, de uma paz interior que só pode sentir quem tem Jesus no coração, que demonstra a plena ação do Espírito Santo em nós. Conforme Gálatas 5:22, encorajando-nos a cada dia até a volta do Senhor. Irmãos, eu fiz só um resumo das notas de rodapé, porque senão nós iríamos gastar hoje aqui um tempo muito grande. Uma hora está bom para essa meditação dentro do que eu planejo. Eu repito para vocês duas coisas. Há devocionais maravilhosos. Eu cito o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele faz uma devocional abençoadíssima. Fez durante muitos anos na TV. Agora eu não tenho. Não, eu não estou conseguindo pegar ainda esse programa. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, ele faz uma devocional maravilhosa e todo o programa, eu acho que não passa de 10 minutos, 15 minutos no mais, máximo. Então nós podemos ter devocionais curtas e abençoadíssimas no cenáculo, que é bastante veiculado na Igreja Metodista, é uma bênção. E você pode fazer a leitura em 5 a 10 minutos, orando, lendo versículo bíblico, no máximo 15 minutos você fez sua devocional. O pão diário é outro exemplo. Nós temos muitos materiais de devocional. O meu projeto, que não é meu, na verdade, o projeto que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo me comissionou para fazer e já estou fazendo há um ano, e o Senhor tem abençoado sobremaneira, selando e confirmando que esse era o projeto, é expor o capítulo inteiro da Bíblia para que a pessoa ouça a leitura bíblica, porque só a leitura bíblica já é apta para fazer um rebuliço, uma transformação abençoada na vida de quem ouve. Apenas a leitura, ela é poderosa para fazer o que precisa ser feito. E a gente procura oferecer mais duas coisas: alguns subsídios históricos, que hoje eu coloquei na segunda parte, e uma palavra pastoral que hoje disse na primeira parte, e agora repito, esse é o trabalho desse projeto. Tem sido assim com Apocalipse, tem sido assim com todos os livros da Bíblia. Uma exposição um pouquinho mais longa no tempo, mas com a mesma intenção de uma devocional, ou de um guia devocional, ou de uma devocional de 15 minutos. Não importa. O que importa é que nós cresçamos na fé, em nome de Jesus. Eu repito para que você fique com o conteúdo. A primeira viagem missionária, capítulo 13 de Atos, fala sobre a primeira viagem missionária. Como destacamos, Barnabé já foi um missionário que tomou uma iniciativa e foi muito importante na vida de Paulo. Mas a primeira viagem missionária é essa relatada em Atos 13. Nesse momento, Saulo notabiliza-se como Paulo e ele prega a palavra com poder, autoridade tremenda e repreende o espírito maligno que tentou perturbar. E nós então somos chamados a ser missionários, todos somos envolvidos em missão, através da oração, da contribuição e da ação. Segundo, nós temos todo o poder e autoridade para repreender todo espírito contrário. Não fique assistindo o inimigo cirandar na sua vida, na vida da sua família. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda qualquer espírito maligno que ele tem que te obedecer em nome de Jesus. Se você mantém comunhão com Jesus, você terá essa autoridade. E quanto mais comunhão, mais autoridade. Terceiro, comece a obra por aqueles que são conhecidos. É uma boa estratégia. Eu mencionei a vocês que assim começamos na outra cidade. Familiares de irmãos da nossa igreja aqui em Entre Folhas estavam lá em Vargem Alegre e começamos pela casa deles. Agora estamos abrindo uma igreja. Uma segunda igreja, e o Senhor nos abençoou muito nesses 7 meses de trabalho. Em terceiro lugar, comece, se possível, por conhecidos, por lugares conhecidos, por pessoas conhecidas. Isso ajuda, facilita a abertura do trabalho. Em quarto lugar, quando você prega com autoridade e poder, o número daqueles que creem vai só sendo ampliado, ampliado, ampliado, ampliado. Por isso que o Evangelho, nesses 2.000 anos, alcançou milhares de vidas. E por isso que nós estamos em todas as partes, o Evangelho cresce nas mais diversas denominações. Porque quando é pregado com poder e autoridade, ninguém pode deter essa obra. Porque essa obra é santa, ao ponto de você ser convidado a ministrar mais. Paulo foi convidado a pregar mais, e ele volta no outro sábado na sinagoga para pregar mais. Depois, finalmente, você tem os que creem, como eu disse agora há pouco, os que creem ficam felizes com a mensagem. Você tem aqueles que vão ficar com inveja. Vão ser desrespeitosos, vão ser ultrajantes, vão tentar contradizer a palavra. Isso você vai encontrar. Prepare-se, obreiro, missionário, diácono, diaconisa, prepare-se. Você vai encontrar. O inimigo está aí tentando atrapalhar a obra. Mas o que ele pensa que é atrapalhar, na verdade, ele acaba se frustrando porque Paulo. Depois começa com isso a universalizar a fé, a pregar o evangelho para todas as nações da terra. Então, quando Deus permite que o inimigo feche uma porta, porque o inimigo não faz nada sem a permissão, pelo menos, de Deus. Sem a permissão de Deus, ele não faz nada. Ele é um serviçal na cozinha de Deus. Essa frase eu acho que é do Spurgeon. Ele não faz nada sem pelo menos a permissão. E quando ele pensa que está vencendo, na verdade, uma porta está se fechando para que outra maior se abra e o evangelho se propague em toda a parte. Que Deus te abençoe nesse sábado. Deus te dê um dia de louvor, Deus te dê um dia de adoração, Deus te dê um dia de comissionamento missionário, Deus mova o seu coração para que você faça parte desse projeto missionário. Aqui falamos da primeira, aí temos que ter a sua primeira ação missionária, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, ou seja, toda a sua vida envolvida e comprometida com missões. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe cada um dos irmãos e irmãs, abençoe cada denominação que tem acompanhado esse trabalho. Encerro pedindo fazendo duas orações específicas. Primeiro, de ação de graça. Eu dou glória a Deus pelo trabalho da pastora Reinilda, eu repito. Mas se você tiver notícia do Everson, também de Atibaia, que tem postado mensagens aqui, tem feito um trabalho maravilhoso. Outros irmãos têm postado também dias de batismo, como foi o Wilson, o Wilsinho, que colocou aqui um dia de batismo. Tudo que você quiser postar que diga respeito ao Evangelho, edifica os irmãos. Glória a Deus. E eu destaco mais uma vez o trabalho da pastora Reinilda lá na região da Amazônia. E peço a oração dos irmãos, pela pastora Margarete, pelo seu pronto restabelecimento. Ela quebrou o braço, quebrou o punho e está engessada. E o problema é que ela tem trombose. Ela não pode ficar engessada, porque isso pode gerar uma embolia pulmonar, então ela tem que tomar um remédio. Acho que chama heparina ou efarina, uma coisa assim, acho que é heparina. E esse remédio de alto custo não tem sido fácil. Ontem fiquei sabendo, através da própria Margarete, que nossa cunhada conseguiu uma doação. Muito obrigado, irmão ou irmã, que doou mais 4 injeções. Durante 14 dias ela tem que tomar esse remédio. Se você quiser também nos ajudar doando uma dose, é uma bênção. Se bem que nós estamos orando, na verdade, é para que Deus nos abençoe poderosamente nessa área novamente, para fazer duas coisas. Primeiro, para ter uma vida conforme o Senhor deseja, simples, mas suprida em toda a sua demanda. Número um, como foi durante 2/3 de nossa história, né? E está voltando a ser. E segundo, nós queremos investir em missões. Queremos investir em missões. Temos um trabalho em Embu para investir, temos trabalho de outras denominações para investir, temos missionários para investir, temos o trabalho da nossa Igreja Galileia para investir, da Assembleia de Deus, nós temos trabalho dos irmãos que eu conheço lá da Madureira para investir, nós temos trabalho para investir da Igreja Metodista com a pastora Reinilda, nós temos trabalhos, muitos trabalhos, irmãos, muitos trabalhos, batistas, presbiterianos, pentecostais, não importa. Nós queremos investir pesado em missões. Então, que o Senhor nos abençoe e ore por nós nesse sentido, para que o Senhor nos supra em tudo e nos dê toda a condição de poder viver e investir pesado em missões. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa do Espírito Santo, nos comissione as nossas viagens missionárias, as nossas tarefas missionárias, aos nossos trabalhos missionários hoje. Na verdade, todo trabalho missionário é de Deus. Quando dizemos nossos, somos coparticipantes. Mas eu quero me referir a que Paulo fez a parte dele, Barnabé fez a parte dele. Agora é a nossa geração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a graça, com amor, com poder do Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós realizemos na nossa geração aquilo que a Igreja Primitiva realizou naquele primeiro momento. Que essa bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos e sobre todo o povo de Deus, permaneça hoje e certamente permanecerá eternamente. Amém, amém e amém.